resultado do Dice Tower Awards 2018. Tormenta 20 encerra sua campanha no financiamento coletivo com um recorde de arrecadação. Tartarugas Ninjas no Zombicide. E reality show de Ticket to Ride. Sejam bem-vindos, então, a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas. Eu, dessa vez, estou sozinho aqui, né, o Zabuzeta, porque o Renato teve um problema na sua internet durante a gravação e não pôde participar, mas ele mandou um abraço, um beijo pra todo mundo. E fica aí, então, o apelo, né, pra internet no dia dele funcionar certinho, pra gente poder gravar aqui. Brincadeiras à parte. Lembrando, esse podcast ele é gravado ao vivo entre dois canais, né? Essa quinzena tá sendo gravado aqui no Jogatina BG. Na próxima quinzena é gravado direto lá no canal do Tábula Quadrada. Vai estar linkado aqui na postagem pra vocês acompanharem. E lembrando, sempre sai um ou dois dias depois da gravação no formato de podcast editado por mim lá no feed do Jogatina BG, beleza? Esse podcast, né, lembrando, ele é um podcast que é oriundo do Jogatina BG, mas também as forças do Tábula Quadrada, do Deathmatch, a gente grava o Meeple Vortex. Inclusive, saiu o segundo episódio desse podcast que a gente faz mensal. A gente falou sobre o recente lançamento da Meeple BR, né, o Root. Falamos de como que são abordados os board games nas mídias, né, mídias fora do hobby, as mídias não especializadas. E também falamos sobre diversas jogatinas, falamos sobre jogos do Feld, falamos sobre Gloomhaven, falamos também sobre o Ganges e muito mais. Então confiram aí na descrição desse episódio pra vocês acompanharem esse podcast, beleza? Lembrando, né, esse podcast ele tem dois patrocínios, né? Um patrocínio é por parte dos apoiadores do Jogatina BG na campanha do PicPay. Você pode apoiar o Jogatina BG com valores a partir de R$1 por mês. Então ajuda lá no picpay.me/jogatinabg. E também você pode comprar seus jogos na loja Bravo Jogos, a nossa loja parceira. Lá você compra com desconto à vista, pode parcelar em 10 vezes sem juros e compra seu próximo lançamento na Bravo Jogos, certo? E antes de começar de fato aqui, eu tenho que avisar que esse podcast ele vai cobrir o intervalo da quinzena de 27 de junho a 9 de julho, certo? Começando então o mercado nacional, apesar da imagem do Renato aqui embaixo, vamos começando com a primeira notícia. Na verdade, ainda faltam 4 horas para encerrar a campanha do Tormenta 20, né? Cenário de RPG nacional, inteiramente nacional, que surgiu em 99, por isso que Tormenta 20 são de 20 anos da primeira publicação do Tormenta. Recomendo um podcast que eles fizeram no Nerdcast, que eles falam sobre a origem, como que surgiu, né? Porque o Tormenta, ele é um cenário bem amplo, que foi se concretizando ao longo do caminho dele, né? Ele não começou como um cenário como é hoje, mas ele começou com histórias paralelas, com o Holy Avengers, né? Ele começou como uma parcela da Dragon Brasil, né? Como alguns personagens lá, o Mestre Arsenal. São esses personagens que você também encontra nesse universo, né? O Tormenta 20, ele arrecadou mais de R$1.700.000 na sua campanha no Catarse. Cara, primeiro, recorde de arrecadação no Catarse. Os caras mandaram muito bem. Tiveram propagandas também no meio dos board games, tanto com o Covil, tanto lá com o Meeple Manix. No próprio Ludopedia tiveram bastante propaganda da campanha em si. Então, parabéns aí pra galera da Jambô Editora, né? Que abraçou, né? Depois que encerrou a Dragão Brasil, eles estão ainda fazendo a Dragão Brasil hoje normalmente, através de uma campanha de financiamento coletivo contínuo, como é o PicPay do Jogatina BG. E agora também saiu essa campanha do Tormenta 20, beleza? Próxima notícia aqui é que tá rolando o financiamento coletivo do jogo Lamuse, sei lá como que seria a pronúncia desse jogo, pela Ludens Spirit, né? A mesma produtora que fez a parte de divulgação e produção do Grace. Essa editora, ela pegou bastante projetos assim que, por exemplo, Lamuse, ele já teve acho que uma ou duas campanhas, eu acho, pelo tarde e não foi tão bem sucedida. Acredito que esse sucesso por parte aí do financiamento é pela produção também da Ludens Spirit, que faz muito bem o trabalho aqui no Brasil, né? Então parabéns aí à Ludens Spirit por uma campanha bem sucedida. Ela atualmente, hoje na hora do almoço, já tinha 110%, né? Lembrando do que se trata o jogo, só pra explicar aqui pra vocês, ele é um jogo abstrato. Abstrato no sentido de você vai ter cartas, você vai ter os dados que você pode utilizar pra ativar poderes, e as cartas têm as ilustrações do Alphonse Mucha. Mucha ou Mucha? Não sei exatamente. Mas se quem tiver interesse, entra lá no catarse.me/lamuse. Próxima notícia aqui, começando no mercado internacional, vamos aqui começando com as Tartarugas Ninjas, né? Onde elas vão chegar? Elas vão chegar no Zombicide, porque a editora IDW, né, que tem esses direitos por parte dos jogos com a série Tartarugas Ninjas, ela vai fazer um conteúdo exclusivo para Zombicide, que será vendido apenas durante a Comic Con San Diego, que vai correr entre os dias 18 e 21 desse mês de julho. Esse vai ser um pack exclusivo, vai custar $25, né, e vai vir com os personagens da Tartarugas Ninjas. ninjas ali pra você jogar no seu jogo de zumbi. Agora com as tartarugas ninjas, né? Que pra mim não é uma série tão querida, mas eu sei que tem um apelo muito gigantesco pra muita gente. E foi bem interessante a galera ficar bem empolgado com esse pack. Aqui do lado, né, a imagem mostra pack 1, né? Quem sabe no futuro venha packs diferentes. Porque aqui não necessariamente mostra todos as tartarugas ninjas, né? Mostra só apenas dois deles, que eu não vou saber reconhecer. Mas eu sei que tem o vilão aqui no fundo. E também tem outros personagens aí que vão vir, certo? No link na postagem vocês vão conferir aí a postagem, né, da IDW, com vários anúncios, não apenas de jogo, mas também de histórias em quadrinho e outras publicações por parte da IDW. A próxima notícia que eu separei aqui é de uma série de TV, na verdade um reality show, que é a Asmodee Entertainment, né, que é um braço dentro do grupo Asmodee. Ela, em parceria com a produtora de TV, né, chamada Propagate, elas anunciaram um reality show baseado no famoso jogo de tabuleiro Ticket to Ride, né, o jogo de construção de rotas. E qual que é a ideia desse reality show? Esse reality show vai colocar 5 equipes, apenas uma vai vencer e vai pegar todo o prêmio, e essas 5 equipes vão competir por percorrer distâncias, seja por avião, rio, água, terra, tudo mais, quase um Capitão Planeta. E a ideia é que ao longo desse percurso vai ter mini objetivos que eles vão ter que completar, e quem tiver mais pontuação provavelmente no final dessas provas vai ser classificado para as próximas, até que sobre apenas uma equipe e leve todo o prêmio, né? Ainda não tem uma produtora de TV que vai abraçar eles, mas a produção já está sendo realizada pela Asmodee Entertainment junto com a Propagate. Então, mais informações a gente deve ver no futuro, e o link vai estar na postagem para vocês no podcast. A próxima notícia aqui é uma notícia interessante. Na verdade, tem um jogo que foi lançado aqui no Brasil, um jogo tabuleiro, chamado Century, né? Começou com as rotas de especiarias, depois veio outras versões, e essa série, ela tem uma vertente fantástica que é chamado Golem Edition, né? Em 2017 saiu o Golem Edition para o jogo base, e agora, para Maravilhas do Oriente, veio um Golem Edition também, que é essa versão que é essa capa aqui, que tem uma arte bem mais mangá, mais caricata, e você pode ter, é o mesmo jogo, só que é com uma roupagem diferente, é uma roupagem mais fantástica, e você vai ter toda a questão do universo dos goles e tudo mais. E se você quiser ainda juntar com a primeira edição do Golem, que é baseada no primeiro jogo, você pode juntar e fazer o que eles chamam de The Call for Adventure, que é um pack que você pode jogar com os dois e unir todo esse pacote e fazer uma jornada épica utilizando a mecânica do Century com essa Golem Edition. Isso deve vir ainda esse ano, e provavelmente a gente deve ver mais informações durante o mês de agosto, que vai rolar a Gen Con, né, em Indianápolis, e a gente deve ver mais informações. Próxima notícia aqui que eu separei pra vocês é de um novo jogo anunciado pela Days of Wonder. Ele se chama Deep Blue. Ele é um jogo que está sendo desenvolvido pela dupla designer Asger Harding Granerud, que é o mesmo designer do Flame Rouge, um dos meus jogos favoritos, e também do Daniel Skoge Pedersen, né? Provavelmente é islandês pelo nome aqui. Ele fez o 13 Days, The Cuban Missile Crisis, também fez o Frog Riders, né? O Copenhague, que saiu recentemente. E essa dupla de designer vai lançar esse Deep Blue, que ele vai ser um jogo familiar, onde os jogadores vão disputar por entrar no fundo do mar e buscar os tesouros de um navio afundado. Então, seu objetivo é coletar mais tesouros, vence o jogador que tiver mais pontos de vitória. Ele é um jogo que vai ter as mecânicas de você fazer uma maquininha de pontos, um engine build, junto com o Pressure Luck, e ele atende de 2 a 5 jogadores. A arte tá bem bonita. Se você entrar na página do BGG, né, que eu vou estar linkado pra vocês aqui embaixo, você já vê a imagem do tabuleiro, que tá muito bonito, né? É um tabuleiro retangular que cabe na nossa mesa e tem toda uma questão das posições, das outras coisas. As cartas são bem bonitas, então mais informações a gente deve ver provavelmente na Gen Con, que vai ocorrer em agosto. Pulando pra próxima notícia aqui, uma notícia que eu tenho muito interesse, que é um jogo chamado Western Empires. Western Empires, pra quem não sabe, ele é uma parcela do Mega Civilization, né? Mega Civilization foi publicado pela editora 999, né? 999 Games, e é um jogo épico, aquele jogo que você joga ao longo de 12, 14, 18 horas, e ele atende de 5 a 18 pessoas, né? Aquele jogo assim que você vai evoluir sua civilização, né, ao longo de todo um período histórico, vence o jogador que tiver a civilização mais próspera no final das contas, certo? Inclusive, esse Western Empires, ele pegou o Mega Civilization que atendia de 5 a 18 e partiu no meio, né? Dividiu o mundo entre Ocidente e Oriente. Então essa versão ocidental vai atender de 5 a 9 jogadores. E no futuro eles vão lançar uma versão oriental, né? O Eastern Empires, né? Que vai atender de 5 a 9 jogadores. E se você quiser juntar os dois, você torna o Mega Civilization, né? Mega Civilization, pra quem não sabe, ele é bem caro, assim, no geral, quando ele foi lançado, era coisa de $399, mas ele vira uma caixa de madeira, assim, porque ele é um jogo gigantesco. Pensa que, cara, deu um vídeo, um dia talvez eu até linko aqui pra vocês, tem um vídeo, assim, que mostra um timelapse da galera jogando em 18 pessoas, então eles vão negociando, tem muita negociação, tem um mapa, assim, que é mais abstrato, parece mais um jogo de wargame, e, cara, muito, muito maneiro. Então a gente deve ver mais informações aí no futuro com Western Empires. E vamos pra próxima notícia, que na verdade agora vamos pra parte de premiação, né? Sempre vai ter uma premiação, e no meio do ano é o momento ideal pra ter a premiação, inclusive, do Dice Tower Awards, né? Que é a premiação do site, do network Dice Tower Awards. Lá eles têm diversas premiações, todo ano tem a cerimônia de entrega dos prêmios. Foram diversos jogos que concorreram, né? Foram selecionados para a parte final e concorreram. E aí eu vou falar aqui os vencedores de cada categoria, certo? Primeiro, jogo do ano, Root, ganhando muitos prêmios, aquele jogo maravilhoso. A gente, no último Meeple Vortex, falou sobre ele. Cara, pra mim é um dos meus favoritos do ano, lançado aqui no Brasil. E, cara, como esse jogo é muito massa. Ele é assimétrico, pra quem não conhece, eu recomendo fortemente. A arte maravilhosa do Kyle Fenry. Cara, muito massa. Segunda categoria aqui que eu vou separar é do jogo familiar, junto com o melhor reprint, que foi do Fireball Island, né? Pela Restoration Games, né? Que trouxe de novo esse jogo antigo, com uma roupagem mais atualizada, né? E trouxe esse clássico, e a galera curtiu bastante, e foi o selecionado no Dice Tower Awards, né? O Chronicle of Crime, né? O jogo de investigação, ganhou como o melhor jogo cooperativo e jogo inovador. O melhor party game foi o Just One, que será lançado aqui no Brasil como só uma, né? Just One, no caso. O melhor jogo temático, quem levou foi o jogo da Portal Games, o Detective, a Modern Crime Board Game, aquele jogo que você tem todos os casos, né? Que você vai montando uma história e você vai usando um aplicativo, você vai respondendo as perguntas e tudo mais. Bem maneiro, eu achei bem legal. Espero um dia que chegue no Brasil, né? O melhor jogo estratégico, do sentido europeu, né? Melhor jogo europeu, foi o Teotihuacan. Cara, fica a dica aí, Meeple Vortex, né? Vou deixar aí uma diquinha pra vocês. Melhor apresentação artística, né? Melhor artwork foi do Everdell. A melhor produção, né? Geral, assim, foi do Rising Sun, que chegou lá fora também no ano passado. E, sem dúvida nenhuma, né? O Rising Sun, pra quem pegou o Kickstarter, aquelas peças de Mahjong pra você ter os mandatos políticos, né? O tabuleiro é lindo, as miniaturas são maravilhosas. Então, a produção, o valor de produção daquele jogo, não tem o que falar, cara. É muito bonito a Communion Notch, né? Inclusive, tem uma questão que lá fora eles estão chamando que a Communion Notch é Simon, não é Simon, seria Camon. Eu escutei isso no Secret Cabal e o pessoal tava discutindo sobre isso, né? Seria melhor falar Simon ou falar Camon, enfim, fica a discussão aí pra vocês. O melhor jogo pra dois jogadores, quem levou foi o Keyforge, quem levou a melhor expansão foi o Scythe, Rise of Fenris. O melhor jogo de um novo designer foi o The Quacks of Cadlinburg. E a melhor editora pequena, né, que publicou nesse ano foi a Leather Games com o jogo Root. Inclusive, vou deixar o link da cerimônia inteira pra vocês acompanharem. E parabéns a todos os vencedores dos jogos aqui. A premiação é sempre legal pra gente estar acompanhando tudo que tá rolando na indústria. E é muito maneiro a gente acompanhar, ver a premiação, né? Isso também esquenta o mercado pra alguns lados ou não. Então, essa aqui foi o resultado do Dice Tower Awards 2018. E para finalizar o mercado internacional, uma notícia do mercado digital, certo? O mercado digital aqui tem um anúncio de uma adaptação do Vast, né? Pra quem não viu o Vast, não conhece, eu fiz um vídeo aqui no canal do Jogatina BG explicando. Ele é um jogo assimétrico. Pra quem não sabe, é um jogo onde você pode jogar entre 5 personagens, né? Pode jogar com uma cavaleira, que entra na caverna pra derrotar o dragão. Você pode jogar com os goblins, que não gostam da presença da cavaleira na caverna e tentam eliminar a cavaleira. Tem o próprio dragão que tá acordando de um sono de mais de 200 anos. Ele tenta acordar pra que ele fuja pela entrada da caverna. Tem a própria caverna, que você interage com os outros jogadores. E também o ladrão, que tá tentando se livrar de uma maldição. E tudo isso funciona de uma forma assimétrica. Cada jogador tem uma regra própria. E a Space Mace Games, que tá publicando agora um jogo no Switch, né? No Nintendo Switch, chamado Yoggernauts. Ela vai fazer uma adaptação do Vast, as Cavernas de Cristal, em parceria com a Leather Games. Eu não sei necessariamente como que vai ser. Se vai ser uma adaptação fiel do jogo tabuleiro ou vai ser uma adaptação inspirada, né? A gente vai ver mais informações aí no futuro. Mas é uma boa notícia, vendo que jogo tabuleiro também conversa diretamente com os videogames, por conta de design e também por conta da arte maravilhosa do Kyle Fenry, que também é do mesmo designer ilustrador do Root, né? Então, parabéns aí. Vamos esperar mais informações no futuro. E a partir agora lá para as campanhas do Kickstarter. Vamos começando aqui mais uma parte de financiamento coletivo. Sem a presença do Renato, eu vou falar apenas de duas campanhas, certo? Que eu separei, ele tinha separado duas. Na verdade, eu posso falar até de uma terceira aqui, que também é uma coisa que é por parte dele. Talvez funcionaria. Mas o primeiro que eu selecionei foi o jogo Pangeia, certo? O Pangeia, ele é um jogo que está sendo financiado pela Red Imp Games. Ele é um jogo estratégico ambientado na época da grande extinção permiana. E é bem legal que ele tem um feeling ali de Dominant Species, né? Cada jogador vai controlar um grupo de ser vivo, né? Ele é um jogo que se trata de uma simulação, então vai ter os vertebrados contra os lado mais dinossauro, contra o lado mais aracnídeos, né? Então você vai disputar territórios porque tá vindo uma grande catástrofe e vence o jogador que domina mais áreas, tem muito parte de controle de área e tudo mais. E é bem interessante porque o cenário vai praticamente fechando assim e vai ocorrendo essa parte do cataclisma. Esse jogo é interessante porque, assim, você vai sempre pegar uma facção, né? Cada jogador vai ter um tabuleiro que ele vai ter todo um lance assim de como que vai funcionar a administração dos seus recursos e tudo mais pra você controlar as áreas e sobreviver a essa catástrofe que tá vindo aí na Pangeia, certo? É, esse jogo, lembrando, ele tem a versão normal, que é $55, e a versão de luxo por $106. E o envio pro Brasil tá por $29, com risco de taxação e subir esse valor ainda mais. Esse aqui é o jogo Pangeia, da Red Imp Games. Próximo Kickstarter que eu separei aqui, que na verdade eu tinha separado, mas o Renato ia pegar, falar com ele, mas é um jogo, a terceira edição do Petra Porter, sei lá exatamente qual que é a pronúncia de um nome em francês, certo? Mas é um jogo da Portal Games, que foi financiado em pouco menos de uma hora. Ele é a terceira edição desse jogo, que cada jogador vai administrar uma companhia de design e moda, né, que vai tentar sobreviver toda essa briga para tentar ter o sucesso no mundo da moda, né? Ele é um jogo econômico, então você vai ter que gerenciar muito recurso, você vai ter que contratar personagens, designers e tudo mais para fazer sua maquininha, né, de pontos funcionar e vencer contra os outros jogadores que vão disputar ali nesse mundo da moda, que é bem, parece um tema ok, mas é bem punitivo, né, esse mundo da moda, porque é aquela coisa que de repente alguém tá na moda, de repente não tá mais, e é aquela coisa que você vai disputando com os outros jogadores. O jogo custa $60 e o envio pro Brasil tá por $49, certo? Último Kickstarter que eu separei aqui pra vocês é do jogo chamado Trail by Trolley. Esse jogo é da mesma galera, né, do que fez o Cyanide and Happiness, né, que é aquela série de quadrinhos ácidos, né, realmente, porque é aquela questão de ter um humor negro. E esse jogo, ele trata de dilemas morais. Ele não é um jogo pra qualquer pessoa, não é pra qualquer grupo, né, o grupo tem que estar bem ciente de quais são os temas, né, de ser mais uma questão do humor. Não, não vai funcionar pra qualquer pessoa, não é um jogo familiar, é um jogo mais pra você jogar com seus amigos e que tiver mais aberto a esse tipo de humor, né. A campanha em si, só explicando, falta um pouquinho ali pra alcançar $1 milhão, faltam 29 dias, né, pra você adquirir a versão básica. Vai de $25, mas você pode pegar versões com miniaturas, com tabuleiro central e tudo mais, até $65. E o envio no Brasil varia entre $34 a $42, dependendo do que você for pegar na campanha. Então, só explicando, né? O dilema moral que o Trial by Trolley faz é aquela questão de um trem tá vindo no trilho e tem uma ramificação, né, pra dois trilhos. Num lado tem um cachorrinho e um gatinho dormindo, do outro lado tem um grupo de crianças brincando. E você tem que, nesse cenário imaginativo, tá? Só explicando que é uma coisa que é o jogo trata, né? Por isso que ele é um jogo pra qualquer pessoa, não é pra jogar com crianças, por favor. Por favor, não. É um jogo na pegada do Cards Against Humanity. E é aquela coisa que você tem todos uns dilemas morais. O jogo é jogado por equipes, né? Vai ter o jogador da vez que vai ser o condutor desse trem. E ele vai ter que decidir em qual lado que ele vai ter que ter, certo? Então, da mesma forma que você pode colocar cartas ruins, né? Do seu lado pra galera, pra forçar o condutor a atropelar seu lado ou não atropelar seu lado, você pode colocar cartas de pessoas boas, pessoas ruins e tudo mais. Então, é aquela coisa assim que eu recomendo fortemente pra quem gosta desse tipo de humor, certo? 29 dias pra encerrar a campanha. Vai estar link na postagem pra vocês. Bom, chegando aqui ao final do podcast do Jogatina BG News. Infelizmente, nessa edição não teve como o Renato Lopes participar, mas eu tô aqui pra fazer toda essa parte de cobertura. Espero que você tenha curtido, né, essa edição, onde eu falei sobre jogos do mercado nacional, mercado internacional e do mercado de financiamento coletivo, né? Inclusive, falando no mercado nacional, eu vou divulgar dois eventos que vai rolar nos próximos dias, né? No dia 13 de julho, próximo sábado, em São Paulo, vai ocorrer a edição de número 51 do Lab de Jogos. Pra quem não sabe, é um evento que já, obviamente, pela edição 51, mas ocorre mais muito tempo, vai ocorrer no McDonald's da Teodoro Sampaio, entre as 2 da tarde até as 22 horas, certo? No dia 20, esse aqui ainda em São Paulo também, mas em outra cidade do estado de São Paulo, vai ocorrer mais uma edição do Além do Muro, né? A edição de número 49. Essa edição vai ocorrer no Grêmio, sede central do Grêmio de Jundiaí, das 10 da manhã às 8 da noite, né? Tem um ingresso lá, custa R$10 a meia e R$20 a inteira, né? Se você fizer doações, tipo óleo de soja, que vai pra uma instituição lá, você pega a meia já totalmente. Então vai ter várias editoras participando lá, Paper Games, vai ter a Calamity, vai ter a Bucaneiros, vai ter a Tenda de Jogos, vai ter várias outras editoras, a Ludeca, participando dessa edição do Além do Muro, certo? Então, links na postagem dos dois eventos. Bom, chegando então, de fato, agora ao final, o que eu ia fazer a pergunta aqui pro Renato, né? O que vamos jogar nos próximos dias, né? O Renato podia falar, eu vou jogar mais um jogo do Feld. Talvez ele ia falar isso, né? Provavelmente. Mas eu vou jogar aí nos próximos dias, deixa eu ver, talvez eu jogo mais Root, porque é um jogo que eu tô jogando regularmente. Eu quero ver se eu jogo também o Spyfall da Paper Games, que chegou recentemente aqui. E, cara, tô muito na vontade de jogar em galera. Parece um jogo muito, muito animal. Eu não tive a oportunidade ainda, mas só do que eu li, já tô maluco pra jogar. É um jogo party game muito divertido. E também, eu pergunto, Renato, qual que seria o próximo conteúdo que você vai publicar no seu canal? Aí o Renato fala, ah, eu vou publicar um vídeo, vou publicar um texto, né? Mas como ele não tá aqui, não vou poder dizer isso, mas no Jogatina BG, na sexta-feira, vai ter mais uma edição do Jogadas da Semana, que, spoiler, eu não sei ainda o tema, mas então deve vir no futuro, na sexta-feira, o vídeo e também o podcast falando sobre algo do cenário de board games aí, né? Eu vou ver o que eu vou falar pra vocês, mas vocês vão acompanhar na sequência, né? No feed, no canal, certo? Lembrando, você pode seguir o Jogatina BG em diversas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, você pode se inscrever no canal do Ludopedia, né? Que a gente tem lá. Se inscrever aqui no canal do Jogatina BG no YouTube, apoiar o Jogatina BG no picpay.me/JogatinaBG, certo? E com isso, eu encerro aqui mais uma edição do podcast. Eu peço desculpas aí que a gente não teve como gravar com o Renato dessa vez, mas no futuro a gente vai resolver isso aí e a gente vai fazer novamente aqui. A próxima live, né, já vai ser lá no canal do Tábula Quadrada, se der tudo certo. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Abraço e até o próximo turno.